correto, eu posso push, mas tem Juliette. Push, Juliette. Não tem autorizado, espero que tenha na reportagem. Contato, táxi, 715. Salvador Azul 4069. Prossiga. É, confirmando, precisou bordo no 804. Mandou 65. Livre táxi, serviço de leve alfa, ponte para 2. 1 no 8, só meia dúzia que negar 1012. Leve alfa, ponte para 2612, 902, vou no 804. Bom dia, voo no 605, sofrente da Índia para o Galeão. Voo no 605, Galeão, 360, autorizado, via Upper 9857, segura, Bezulu no 6, Brufia, Bezulu no 4. Cola pista no 0, curva à direita, será da Aleda após Pitev, controle 119, décima 8, aciona 5452. Sente autorizado o Galeão 360, via novembro 857, após a Bezulu no 6 até Cruz, após a Bezulu no 4. Saída da Aleda 198, você confirma o transporte, por favor? 5-4, 5-2 e após Leda Bovidev, voo no 05. Leda Bidev, voo no 605. 5-4, 5-8, pela segunda. 5-4, 5-2, a bola foi inspecionada, voo no 05. 5-4, 5-2, obrigado. Vai chamar a polícia também. Voo 1715 para o táxi, 177 a bordo, 3 horas e 53, ao Cano Galeão. 1-4-7 a bordo, um pouquinho. 1-7-7. 1-7-5, pode ser direito, ponte para dar 9-0 torre. 1-8, são 6-2, aqui em Gavinho 12. 1-0-1-2, ponte para torre. 1-1-8. 6-2, igual 1-7-1-5. Vingador 04, além da cola, pista no 0, vem calmo, ajuste 1-0, 1-2. Vem cola, dá 1-0, 1-0-2, com o Inter 4. Salvador, bom dia, bom 75, ponto, espera, pronto. Diego no 75, a Lima tem cabeceira 1-0. A Lima tem cabeceira 1-0, um gol no 75. Decola 5-3, controle 119, décima 8, bom voo, bom dia. 19-8, bom dia. Controle, bom dia, voo 1804. Voo 1804, contato radar decolagem, fila para 360, saída da EL. 360, saída da EL, voo 1804. Puxa. feedback, senão é ponto ataque. É ponto ataque, autorizado, gol 1947. Catino 5, livre decolagem, pistão 0, vento variável com 03 nós. Livre decolagem, pistão 0, boa, Catino 5. Salvador, bom dia, 135 no 7, com a informação Índia, 380 para Brasília. 1-7 Brasília 380, vinha pelo 1-7, cola pista no 0, curva direita, seda gole, direção ofício, 1-9-8, sendo 5-4-6-7. Está autorizado Brasília no 380 pela Upper Zulu 1-7, decolando da 10, primeira curva à direita, gole ofício, chama 119-8, com transponder 5-4-6-7. 5-4-6-7, confirmando o transponder, bota o spec final, 3-5-7. Ah, poderia repetir o transponder, por gentileza, senhor? O transponder 5-4-6-7, aponta o spec final, 3-5-7. Afirmativo, 5-4-6-7, chamará para puxa e treinamento. Fala, Gono 607, pronto para o táxi, 183 a bordo, está com 4-10 outro meio, treinando o galeão. Gol no 607, lip taxa direito, Juliette. E Alfa, vou te esperar a torre. 1-8, são 612, que nega 1013. Gol no 892. Juliette Alfa, ponto 086, 1-0-3. Gol no 607, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1-7-1-5. 1-7-1-5, contato, radar na decolagem, sul para 340, saída gole. 1-7-1-5, nível 340, saída gole. Para o puxa acionamento do 03, o gol no 605. Número 05, número 12, setor, mantém posição agora. Mantém posição, gol no 605. Rodango Romeu Gufial. Confirma radial e tira Salvador do da verdade. Autorizado pro Odileda. Autorizado pro ADP10, confirme. Autorizado pro Odileda. Odileda, gol no 804. Até abraço, Serra Vista para a Serra, Serra Vitex, Zulu 085, cola a pista 17, curva direita, curva a chefe, escrito 1 no meu pé, já toco fora da barra, controle 1-9-8, aciona 5-4-3-5, o meu controle. Chamará para o sotaque, são 3-5-7. Está correto, gente. O fulano restrito, o número passa fora da barra e o nível 085. Logo oficial, confia em pessoas a bordo, autonomia e tempo final de voo. Ouro 7-5 apurando o gole. Gente. Valeu. alterna Campinas, 2:51, com 68 a bordo. Van 168 a bordo, o gol 1897, livre táxi à direita, ponte espera da 90, Toi, 1-1-8, são 612, Pininga 1013. Gente, 2-6, agora ajustado 1013, o 1897 da. Total 9911, 1310 para Fortaleza, decola pista no zero, curva esquerda, sai da Momo, transição Frog. Após direto, Papa Alfa Fox, após direto, Fortaleza. Controle 119, décima 8, acena 5471. Corrigir o transponder 5471, reporte suspeito e acionamento total 999. Autorizado, suspeito, sinal, reportagem total 9919. Autorizado, reportagem total 9919. Número 605, autorizado, suspeito, sinal, reportagem. Teremos táxi 605. Só lotar 35 no teste e só solicita acionamento do motor 2 em posição. Ok, gente, reporta para o puxo, 357. Chama para o puxo, 357. Colagem, sua para 360, saída da El. Ascensão 360, saída da El, gol 1607. Falo, o TAM 357, agora sim, pronto para o pushback. Autorizado, pushback, reportagem 357. Chama na ataque, 357. Prossiga. 219, Alfa Tango Serra. Boa noite, 97, livre decolagem, pista no zero, vento 130 graus com 09 nós. Esse é a 97 da luz. Serra. Salvador está no momento. Um minuto, muito mais constante. Para o táxi, gol 1605, 170 a bordo, alternando Campinas, 3:25 de autonomia. 170 a bordo, gol 1605, livre táxi direito, ponto para 902, 118, 62, 63. Direita no ponto de espera. Dá uma 0, chama 18.6, vou no 605 com 1013. Ok, está Papa Alfa, Santo Sierra, bom dia. Salvador, tá operando instrumento, tô confirmando aqui com o controle e autorização do visual espacial, só um minuto, Santo Sierra. O Alfa, tô coordenando com o controle. Autorização de visual espacial, só um minuto. Paulo, tá 3597, pronto, tá 133 a bordo, 4 horas e 21, alterna com o fim. 3597, livre táxi, Juliette Alfa, vamos esperar dar o 90, foi 118, com a 612, que nega 1013. Juliette Alfa, 118, 612, no ponto de espera, 1013, tá 3597. Volta 3153, situação Índia, 3-0, Galeão Vamos Quatro. Autoxia, 1-7 Valente, autorizada, cola pista no 1-7, curva direita, curva do Acheco, controle 1-8, acima meia dúzia, que negar. E a zerada, que são legais. Aciona 0-1-3-1, autoxia. Luna 715, chame Recife, 260, alternado no 288. 1260, 288, com 7, 4. Luna, preciso a bola de baixo. 897, contato radar, pula para 360, perfil da El. 360, da El, obrigado. Juliette Alfa, ponte espera da 902, 1118, mega 93, só 9911. Falta 3153, uma ação Índia, 360, Galeão, ponto com a pé. 3-1-3, Galeão, 380. Via Upper, November 857, segura Upper Zulu no 6, Groove, Upper Zulu no 4. Cola pista no 0, curva direita, sai da El, Leda, após PDEV, controle 119, décima 8, acena 5474, então 3. 1-6-0-5, livre decolagem da 1-0. 251, alternado no 3325. 1-2-5-1-3-3-2-5, gol no 607. Afirmativa. Bom dia, graças. Bom dia, Rio 5973, atualização Recife 310. Risco, nossa 3 Recife 310, nível, tô autorizado. Rio Perusco 58, decola pista no 0, com a esquerda, é da Puca, transição Caju, controle 119, décima 8, acena 5472. Próximo ponto de espera, é pronto. Perda 3517, ali mantém, cabeceira no 0. Alinha e mantenha 1-0, tá 3-5-7. Turo 605, decola 07, controle 119, décima 8, bom voo e bom dia. 19-8, obrigado, bom dia, Gono 60. Controle, bom dia, Gono 605, na Dael. Gono 605, contato, radar na decolagem, sua para 360, perfil da El. 360, perfil da El, Gono 605. Alfa pro táxi 2-18-612. Confirma, tá pronto pro táxi? Ali o táxi, posso estar na direção no 7, no meu golpe Alfa. 357, está alinhado aqui, ó. 357, livre decolagem 10, vento 1, 40 graus com 08 nós. Livre decolagem, 357. E mantém cabeceira no zero, portal 999. Um minuto, Romeu Golf Alfa. Chame Recife 251, Lanterna 1-3325. 251-3325. Rio 5973 para o pushback acionamento. Então 3-1-3, confirmando o pushback acionar, autorizado. Reportagem. São 3597, contato radar na decolagem, sou para 380, sai da bolha. Ciente, 380, sai da bolha. Olá. Só um minuto. A Suzano 3, meu pé, pode voar direto o óleo, Suzano 3597? Não tem perfil. Cumpriremos. São 991 autorizado pelo controle, tem livre decolagem dando 0, vento 130 graus com 08 nós. Meu Golf Alfa, pronto para a decolagem? Alfa autorizado a decolagem, pista no 7, vento 130 graus com 08 nós. Portanto, 3513, solicitou um desvio à esquerda para a 260 para levar a formação. Sentido de Rio já posta a terra.